Fecheiro 6, capítulo 2. O gládio da justiça é cego. Os jornais anunciaram sobriamente a morte prematura do camarada Tulaev. A primeira instrução secreta deu origem a 67 detenções em 3 dias. As suspeitas recaíram a princípio sobre a secretária de Tulaev, que era igualmente amante de um estudante que não pertencia ao partido. Em seguida, concentraram-se no motorista que levara Tulaev até à sua porta. Um homem de segurança, com um bom registro, não bebia, sem relações duvidosas, ex-soldado das tropas especiais, membro do gabinete da célula da sua garagem. Por que é que ele não esperara que Tulaev entrasse em casa antes de arrancar? Por que é que, em vez de entrar de imediato, Tulaev dera alguns passos no passeio? Por quê? Todo o mistério do crime parecia assentar nestas incógnitas. Ninguém sabia que Tulaev contava passar alguns momentos em casa da mulher de um amigo ausente, que esta o esperava com uma garrafa de vodka e um par de braços rechonchudos, um corpo leitoso, morno, sob o penteador. Mas a bala mortal não fora disparada pela pistola do motorista. A arma assassina continuava por encontrar. Interrogado durante 60 horas consecutivas por inquisidores que eles próprios esgotados se revezavam a cada 4 horas, o motorista já se encontrava à beira da loucura, mas não alterou as suas declarações, a não ser quando acabou por perder o uso da palavra, da razão, dos músculos da cara que os nervos têm de mover para produzir palavras e expressões. Depois da 35ª hora de interrogatório, já não era um homem, mas antes um boneco de carne durida e roupas disformes. Drogaram-no com café forte, com conhaque, com tantos cigarros quantos quisesse. Deram-lhe uma injeção. Os seus dedos largavam os cigarros. Os lábios esqueciam-se de beber quando lhes era apresentado um copo, de hora a hora. Dois homens do destacamento especial levavam-no à casa de banho, punham-lhe a cabeça por baixo da torneira, molhavam-no com água gelada. Ele mal reagia mesmo sob a água gelada. E os homens pensavam que ele aproveitava aqueles momentos para dormir um minuto ou dois entre as suas mãos. Ter de lidar com aquele farrapo humano deixou-os desmoralizados em poucas horas e tiveram de ser substituídos. Seguravam-no sentado para que não caísse da cadeira. De repente, o juiz de instrução bateu violentamente com a coronha do seu revólver na mesa e berrou. Abra os olhos, acusado. Proibi-o de dormir. Responda. Depois de disparar, o que é que fez? A esta pergunta, feita pela terceira vez, o homem destituído de toda a inteligência, de toda a resistência, o homem à beira de si mesmo, com os olhos raiados de sangue, o rosto lasso e horrivelmente marcado, começou a responder: Eu? E caiu sobre a mesa com um som semelhante a um ronco. A saliva espumosa escorria-lhe da boca. Levantaram-no. Obrigaram-no a beber um gole de conhaque armênio. Eu não disparei. Patife. Exasperado, o juiz assentou-lhe uma forte bofetada. Pareceu-lhe que tinha batido num manequim oscilante. Bebeu de uma assentada meio copo de chá, só que o chá, na realidade, era conhaque quente. De repente, um arrepio deixou-o gelado. Vozes baixas faziam-se ouvir atrás dele. A divisória não era mais do que uma cortina fechada sobre uma sala escura, de onde se via perfeitamente tudo o que estava a acontecer, apenas a 2 metros na sala iluminada. Várias pessoas tinham acabado de entrar na sala escura, cada uma delas seguindo respeitosamente a anterior. Cansado de perguntar pelo telefone, então essa conspiração? Apenas para ouvir a voz derrotada do alto comissário repetir a mesma fórmula idiota. O inquérito prossegue sem apresentar resultados apreciáveis. O chefe tinha aparecido em pessoa. Botas, túnica curta e deselegante, cabeça descoberta, testa curta, rosto tenso, bigode farto. Na sala invisível, fitara avidamente os olhos do motorista que não o viam, que já não viam nada. Tinha escutado. Atrás dele, o alto comissário, exausto, hirto como uma sentinela. Atrás deles, mais perto da porta, numa escuridão completa, outras personagens de alta patente, mudos e petrificados. O chefe voltou-se para o alto comissário e disse-lhe em voz baixa: mande parar imediatamente esta tortura inútil. Vê-se perfeitamente que o homem não sabe nada. Os uniformes afastaram-se diante dele. O homem dirigiu-se para o elevador, sozinho, de boca cerrada, senho franzido, seguido por um membro da sua escolta e da sua maior confiança, com o qual simpatizava. Não venha comigo, dissera ele duramente ao alto comissário. Ocupe-se da conspiração. A febre e o terror reinavam no edifício, concentrados no andar onde os interrogatórios prosseguiam, sem cessar, em 20 secretárias. No gabinete que reservara para si naquele mesmo piso, o alto comissário abriu estupidamente um dossiê inútil, depois outro, mais inútil ainda. Nada. Sentiu-se agoniado. Estava capaz de vomitar, como o motorista que era finalmente levado numa maca, com a boca coberta de espuma. Dedicou algum tempo a percorrer os gabinetes. No 266, a mulher do motorista, lavada em lágrimas, admitia que consultava adivinhas, que assistira secretamente a serviços religiosos, que era ciumenta, que... No 268, o miliciano, que se encontrava de guarda no local à hora do atentado, repetia mais uma vez que entrara no pátio para se aquecer no braseiro, porque o camarada Tulaev nunca chegava antes da meia-noite. Que, ao voltar rapidamente para a rua depois de ouvir a detonação, não vira ninguém a princípio. E que o camarada Tulaev estava caído contra a parede. Que apenas lhe chamara a atenção aquela luz extraordinária. O alto comissário entrou na sala. O miliciano estava a depor em pé, em sentido, calmamente, num tom emocionado. O alto comissário perguntou-lhe: de que luz é que está a falar? De uma luz extraordinária, sobrenatural, que eu não consigo descrever. Havia colunas de luz até ao céu, cintilantes, deslumbrantes. Você é crente? Não, camarada-chefe. Sou membro da Sociedade dos Ateus há 4 anos, com as cotas em dia. O alto comissário deu meia volta, encolhendo os ombros. No 270, uma voz grossa de vendedora relatava entre suspiros: e Jesus meu Deus, que no mercado de Smolensk toda a gente dizia que o pobre camarada Tulaev, tão estimado pelo camarada-chefe, tinha sido encontrado no Kremlin com o pescoço cortado e o coração trespassado por um estilete de lâmina triangular, como em tempos acontecer ao pobre Ksarevich Dimitri, e que os monstros lhe tinham furado os olhos. E ela tinha chorado com Marfa, que vendia cereais, com Frócia, que revendia cigarros, com Niusha, que... Esta tagarelice interminável estava a ser pacientemente registada por um jovem oficial de pince-nez e uniforme justo, com uma medalha no peito onde se via o perfil do chefe, que ia escrevendo rapidamente em grandes folhas de papel. Estava tão atarefado que nem olhou para o alto comissário de pé à porta. Se retirou sem abrir a boca. Na sua secretária, o alto comissário encontrou uma grande carta vermelha do Comitê Central. Secretariado Geral, urgente, rigorosamente confidencial. Em três linhas, a ordem de seguir com a maior atenção o caso Titov e apresentar-nos pessoalmente um relatório sobre o mesmo. Muito importante aquilo, mau. Ou seja, o novo alto comissário adjunto andava a dar com a língua nos dentes, sem sequer tentar manter as aparências. Só ele poderia ter informado à revelia do seu superior, o secretário-geral, a respeito daquele caso, cuja simples menção dava vontade de cuspir com desprezo. O caso Titov? Naquela manhã, chegara uma denúncia anónima, em grande caligrafia escolar. Matvei Titov disse que foi a segurança quem matou o camarada Tulaev, porque havia contas por acertar entre eles. Ele disse: tenho a sensação de que foi a GPU. Ouçam o que vos digo. Ele disse isto à frente da sua criada, Sidorovna, e do cocheiro Palkin, e de um vendedor de roupas que vive na esquina do beco do Trapeiro com a rua do Campo Santo, ao fundo do pátio, no primeiro à direita. Matvei Titov é um inimigo do regime dos sovietes e do nosso bem-amado camarada-chefe, e um explorador do povo que obriga a sua criada a dormir no corredor sem lume, que engravidou uma pobre filha de um camponês coletivizado e se recusou a pagar-lhe a pensão de alimentos da criança que há de vir ao mundo na dor e na miséria. E mais 20 linhas do mesmo. O alto comissário adjunto, Gordeev, mandara fotografar e datilografar este documento para ser imediatamente entregue ao gabinete político. Gordeev entrou naquele momento. Gordo, loiro, cabelo com brilhantina, cara redonda, um arremedo penugente de bigode, óculos com grossas armações de tartaruga, um certo ar porcino, com uma insolência servil de animal doméstico, demasiado bem alimentado. Não o entendo, camarada Gordeev, disse o alto comissário com indiferença. Comunicou esta coisa ridícula ao gabinete político? Para quê? Ligeiramente chocado, Gordeev exclamou: mas, Maxim Andreevich, existe uma circular do CC na qual se ordena que todas as queixas, denúncias, alusões até, de que sejamos alvo, devem ser comunicadas ao GP, circular datada de 16 de março. E este caso, Titov, não tem nada de ridículo. Denota um estado de espírito entre as massas do qual devemos ter conhecimento. Mandei deter esse Titov e outros seus conhecidos. E talvez até já o tenha interrogado. O tom irónico pareceu escapar a Gordeev, que optou por se fazer passar por bronco. Pessoalmente, não. O meu secretário assistiu ao interrogatório. É interessante procurar a origem das lendas que circulam a nosso respeito, não lhe parece? E encontrou-a? Ainda não. No 16º dia da instrução, depois de convocado telefonicamente a apresentar-se de imediato no secretariado-geral, o alto comissário Ertschoff teve de esperar 35 minutos numa antecâmara. Todos os funcionários do secretariado sabiam que ele estava a contar os minutos. Finalmente, as portas altas abriram-se diante dele. Ertschoff viu o chefe sentado à sua secretária, à frente dos seus telefones, sozinho, grisalho, de cabeça baixa, uma cabeça grande e sombria, vista em contraluz. A sala era grande, com teto alto, confortável, mas praticamente nua. O chefe não levantou a cabeça, não estendeu a mão a Ertschoff, não o convidou a sentar-se. Por uma questão de dignidade, o alto comissário aproximou-se da borda da secretária e abriu a sua pasta. E então essa conspiração? Perguntou o chefe. O seu rosto tinha uma expressão concentrada, as linhas duras das suas fúrias geladas. Estou mais inclinado a admitir que o assassínio do camarada Tulaev terá sido um ato isolado. Muito bom esse ato isolado, muito bem organizado. O sarcasmo atingiu Ertzhoff na nuca, no local onde se alojam as balas do executor. Gordeev teria levado a ignomínia ao ponto de realizar secretamente um inquérito paralelo e esconder os resultados? Teria sido muito difícil. De qualquer modo, ele não tinha nada a responder. O silêncio que se seguiu incomodou o chefe. Admitamos provisoriamente a sua tese do ato isolado. Por decisão do gabinete político, o inquérito não será encerrado enquanto os culpados não tiverem sido punidos. Exatamente o que eu lhe ia propor, disse o alto comissário, aproveitando a deixa. Propõe sanções? Aqui as tem. As sanções ocupavam várias páginas datilografadas, 25 nomes. O chefe deu-lhes uma vista de olhos e disse com veemência: Você perdeu a cabeça, Ertzhoff. Já não o reconheço, sinceramente. 10 anos para o motorista. Não era dever dele não abandonar a pessoa que lhe fora confiada antes de a deixar em sua casa, em segurança? Não disse nada sobre as restantes propostas. Mas, em contrapartida, aquela observação fez com que o alto comissário aumentasse as penas sugeridas. O miliciano que se aquecia no braseiro enquanto decorria o atentado seria enviado para o campo de trabalho do Petchora durante 10 anos e não 8. A secretária de Tulaev e o seu amante seriam deportados. Ela para Vologda, o que era brando, e o estudante para Turgay, no deserto do Cazaquistão, ambos por 5 anos em vez de 3. Ao entregar as páginas corrigidas a Gordeev, o alto comissário permitiu-se o prazer de dizer: As suas propostas foram consideradas indulgentes, camarada Gordeev. Retifiquei-as. Agradeço, disse o outro, com uma vénia educada da cabeça oleada. Pela minha parte, tomei a liberdade de fazer algo que certamente aprovará. Mandei coligir uma lista com todas as pessoas cujos antecedentes as possam tornar suspeitas de terrorismo. Até agora encontramos 1.700 nomes de indivíduos que ainda se encontram em liberdade. Ah, muito interessante. Aquela ideia não lhe teria ocorrido espontaneamente, bufo de cabeça sebenta. Talvez viesse do alto, de longe, aquela ideia. Destes 1.700, 1.200 pertencem ao partido. Uma centena ainda ocupa cargos importantes. Vários ocuparam repetidamente posições no círculo imediato do chefe do partido. Três pertencem aos próprios quadros da segurança. Cada uma daquelas frases, debitadas com segurança e num tom neutro, surtiu efeito. O que é que tu estás a fazer? Quem é que tens na mira, seu arrivista? É o próprio partido? O alto comissário lembrou-se que, durante os distúrbios de Tashkent, em 1914, tinha disparado contra a milícia montada, em consequência do que cumprira 18 meses numa fortaleza. Será que também sou suspeito? Serei um dos 3 ex-terroristas, membros do partido e com cargos na segurança? Informou quem quer que seja a respeito destas suas investigações? Não, evidentemente, respondeu num tom suave a cabeça de brilhantina. Apenas o secretário-geral, por intermédio do qual tive acesso a certos dossiês da Comissão Central de Controlo. Desta feita, o alto comissário sentiu-se definitivamente apanhado nos fios de uma rede que se fechava sobre si sem nenhum motivo. No dia ou na semana seguinte, sob um qualquer pretexto, acabariam por lhe retirar os últimos colaboradores nos quais confiava. Gordeev havia de substituí-los por homens seus. E depois, durante anos, aquele mesmo gabinete fora ocupado por outro, um homem cuja silhueta e voz, cujos tiques de linguagem, cuja forma de torcer as mãos, de enrugar as sobrancelhas e segurar a esferográfica sobre o documento que ia assinar, Ertzhoff conhecia bem. Um homem zeloso, consciencioso, que trabalhava 10 a 12 horas por dia, hábil, implacável, obediente, dedicado como um cão. A rede também se fechara sobre aquele homem, que se debatera nas suas malhas inextricáveis, recusando-se a compreender, a admitir, sentindo-se cada vez mais vencido, envelhecendo a olhos vistos, curvando-se, adquirindo em poucas semanas o ar de um pequeno escrivão, toda a vida às ordens dos outros, permitindo que subalternos tomassem decisões no seu lugar, passando as noites a beber com uma atriz eca da ópera, pensando todos os dias em estourar os miolos, até à noite em que o tinham ido prender. Mas talvez ele fosse mesmo culpado, ao passo que eu? Gordeev disse. Mandei fazer uma triagem da lista dos 1700. Cerca de 40, por enquanto. Alguns deles são bastante importantes. Quer vê-la? Alguém que me traga imediatamente, respondeu o alto comissário com autoridade, enquanto um frio desagradável se lhe espalhava pelos membros.